levante o seu rosto e te dê a paz. Números 6, 24 a 26. Você está em sintonia com a Rádio Santa Catarina, 890 kHz, operando 24 horas no ar. Rádio Santa Catarina, levando a bênção de Deus para você e sua família. Você ouve Rádio FM 98.9 ZYM 565, Rádio Porto Belo, Santa Catarina, emissora que compõe Rede Universo de Rádio, 24 horas, levando a bênção de Deus para você e sua família. 3 horas e 2 minutos.